Aquilo que eu queria anunciar é que as notícias são boas. Foram realizados 28 testes de Covid dos possíveis contactos que a jovem tinha tido, e é verdade, até agora já são conhecidos os resultados de 27 testes e são todos negativos, falta apenas um teste. O que quer dizer que nunca haverá uma cadeia, e quero tranquilizar os oliveirenses, não haverá neste momento nenhuma cadeia em Oliveira do Hospital, porque, como disse, se nós tivéssemos 7, 8, 10, teríamos um conjunto de cadeias. Neste caso falta um teste apenas, e por isso os 27 testes foram negativos, foram feitos 28 testes, e por isso aquilo que eu estou contente é que realmente não existe cadeia neste momento em Oliveira do Hospital, e quero deixar uma palavra de tranquilidade. Fizemos o trabalho, identificaram-se as pessoas, foram feitos os testes, e hoje, com alegria minha, posso dizer que nós não temos nenhuma cadeia, aguardamos só o resultado de um teste que falta fazer no global dos 28. Muito bem, Sr. Presidente. E em relação então a casos ativos, Oliveira do Hospital continua com 2, sendo aquele então residente atual em Tábua? Oliveira do Hospital continua só com um caso ativo. Não continua com 2 casos antigos. Será esta porque cliente? O outro caso está a viver no Conselho de Tábua. Por isso, neste momento, o Oliveira tem um caso ativo, que é aquela jovem. E mesmo que tivéssemos um segundo caso deste teste de falta, que não se põe para já essa hipótese, aguardemos serenamente, teríamos 2 casos ativos, que é facilmente detectado. Porque se nós tivermos 10, 15 casos, é muito difícil depois detectar as cadeias de transmissão, e isso poderia trazer uma infecção mais generalizada a nível do concelho. O que tem acontecido, como sabe, noutros concelhos, noutras cidades, tem acontecido isso. Por isso, aquilo que eu queria hoje deixar aqui é uma palavra de tranquilidade às pessoas de Oliveira do Hospital, aos nossos munícipes, que esta cadeia, neste momento, as 27 pessoas, das 28, se deram todos negativos, e por isso estamos todos tranquilos, devemos voltar todos à nossa vida de normalidade, dentro tendo aqueles cuidados que devemos continuar a ter. Muito bem, Sr. Presidente, e uma vez que também falava de concelhos vizinhos, aqui em nosso redor, nomeadamente em Ceia, esta semana entrevistámos o Presidente, que também deu conta de alguns casos positivos, na altura eram 14, esta proximidade de concelhos preocupa-lhe? Com certeza, sem dúvida nenhuma, porque nós temos uma ligação com a vida dos concelhos que são nossos vizinhos, como Ceia, Tábua, Carregal do Sal, Nelas, onde fazemos fronteiras, temos. E preocupa-nos porque há a deslocação de pessoas desses concelhos para nós, e nós para esse concelho, até grupos de jovens também, há nossos jovens que frequentam Ceia, jovens de Ceia que frequentam o nosso concelho, há um conjunto. E por isso eu alerto que devemos ter algum cuidado para que não possamos, como este caso, que foi um caso que nos preocupou bastante, pelo número de contactos que havia, repara, chegámos e identificámos 28 pessoas, a equipe do Covid-19 e com as autoridades de saúde identificou 28 pessoas de contactos, foi muita gente, quer dizer, e por isso quanto menos evitar, temos que ter cuidado, porque nesta fase estamos numa fase crescente e nós queremos que o Oliveira do Hospital seja um exemplo. Todos devemos ter cuidado e é preciso agora respeitar as novas regras que foram impostas pelo Governo a partir do dia 15. É isso mesmo, olhando para esse estado de contingência, como é que olha para as novas medidas, o Presidente, que na altura do confinamento e também nos tempos anteriores, que elogiava o empenho dos oliveirenses, acha que vão continuar a seguir estas regras? Eu penso que quando houve o desconfinamento, houve também alguns exageros depois, sobretudo da nossa juventude, que está menos exposta, ou que está mais exposta, mas que em termos depois de doença ficaria muito mais lento. E aquilo que eu quero é apelar a esses jovens, que todos temos que ter esse distanciamento e que devemos evitar neste momento os grupos, porque vai haver, a nível nacional, vai haver um aumento, está também com a chegada do inverno, e todos os especialistas dizem isso, vai haver um aumento de número de casos. E por isso aquilo que eu peço é que respeitemos esse distanciamento, que tenhamos esses todos os cuidados, porque o Conselho de Oliveira do Hospital tem, tirando estes 2 casos, há mais de 2 meses, há mais de 3 meses, que já não tinha nenhum caso. E para nós é importante, até para as nossas fábricas produzirem, para as empresas continuarem a elaborar, porque quaisquer casos positivos implicam logo com um conjunto de trabalhadores, como aconteceu neste caso, de pessoas que tiveram que estar em confinamento até saberem o resultado de teste, com prejuízo das próprias empresas, com prejuízo para as próprias pessoas, e é isso que nós temos todos que fazer. E é isso que eu apelo a todos os oliveirenses, para termos esse cuidado, para não prejudicarmos, porque podemos prejudicar empresas que estão a trabalhar, porque nos textos, que é um número muito elevado de pessoas, temos que ter essa responsabilidade. Isto é um caso cívico, mas é um caso também de responsabilidade coletiva. E o líder do hospital tem demonstrado saber que essa responsabilidade não quer dizer que não haja aqui um, daqui além, às vezes, alguns excessos que nós temos que contrariar.